saudade no mês passado. Será que você também sentiu por mim o que senti naquela hora? Ouvindo o DJ Tomás e uma franjinha em Torino e Josias tocando pra gente na virada da noite. Você combina comigo e agora eu quero marcar pra sair pra dançar com você. Sim, eu te dei meu contatinho. Você promete que vai ligar pra mim, bebê. Se preferir, me manda uma mensagem no Facebook ou no WhatsApp. E se acaso estiver interessado, te puxa pra carroça da saudade. Na dona da noite, vou te encontrar e te dar meu contatinho, bebê. Isso é 007 Elétrico. Passado. Será que você também sentiu por mim o que senti naquela hora? Ouvindo o DJ Tomás e Franjinha e Toninho e Josias tocando pra gente na lua da noite. Você combina comigo e agora eu quero marcar pra sair pra dançar com você. Sim, eu te dei meu contatinho. Você promete que vai ligar pra mim, bebê. Se preferir, me manda uma mensagem no Facebook ou no WhatsApp. E se acaso estiver puxa pra carroça da saudade. Na dona da noite, vou te encontrar. DJ Roger Mixi, produções da produtora RG Produções.